7 Alfa Juliette, portão 1 no 1. Interceptou, lateral 970. O teto para a puxa, Sara. 44, hoje, 9964, trip, pátio 3, autorizado, chama tarde. Trabalho em pátio 3, 9964. Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, muito bom dia, contato visual, cheque trem, livre pouso na 10, vento de 080 graus com 89. Embaixo travada, então temos o livre pouso na pista 10, Sideral 9970. 71, portão meia dúzia, aguardo o tráfego da Gol que vai ingressar no pátio 1. Assim que o mesmo livrar a retaguarda, autorizado chama ataque. Gente, aguarda o tráfego da Gol. Passa na outra tráfego, vai chamar o tráfego da Gol. Pátio 39964 com 02 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna com fins. 430 com fins, qual o teu B? 02, 2. Gente, 9964, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1185, atimento 0012. Pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895, 39964. Paulo Salvador Azul, 4141, bom dia. 4040, bom dia. Zero, bom dia. Autorizado com fim, 340, eu perdi 16. Decola da pista 10, curva direita, na Dael Leda Bridge. Controle 120, decima 80, aciona 5060. 5 livre à direita no 219. 1219. Afirma. Ok, obrigado. 040. 4040, correto. Chão, puxa, vai questionamento. 4040, obrigado. Tá bom. Salvador, bom dia, Oceanário 6211. Pode informar a saída prevista para Galeão? 6211, Galeão autorizado no 360, operação 10. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leida Bridge. Controle 1208, transponder 5062. Alô, Salvador, Sideral 9970, livrando a sua escuta. Bom dia. Salvador, Oceanário 6211, copiou autorizado para Galeão, no 360, decolagem feição no 10, com curva direita, da Eulenda Brice, 1208 a controle, 5062 na transponda, Oceanário 6211, ponte 7. Cliente, 6211, correto, já fiz peticionamento. Para, 19. Sideral 9970, Alfa Kilo, pátio 3, remota 08. Alfa Kilo, pátio 3, remota 08. Obrigado, Sideral 9970. O Salvador, bom dia, Altan 3890, centro da ECO, autorização, Recife. 3890, Recife autorizado, 330, perito 58. Decola da pistão 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 1208, transponder 5055. Tá, 3890, Recife 330, via perito 58, decola da 10, Fuca, Aracaju. Fuca, Caju, 208, 5055, da 3890. 3890, correto, chão para o especacionamento. Camara. Azul 4201, Campinas, copia. 4201, Campinas, autorizado, 340, Operzolo 16. Decola da 10, curva direita, da Eule da Bridge, controle 1208, transponder 5057. Transponder é 5057. Chão para o especacionamento. Taxa autorizado, pátio 1 Índia. Ponto de espera da 10, chama a torre. 11895, altímetro 10, 12. Bom dia. Após pelo, pode prosseguir via o A3, tá livre para 2000, pode se permanece 1012, informe estabilizar no final do procedimento 3153. 3012, permanece estabilizado. A 3171, bom dia, linda, cola pista 10, o vento é de 070 graus com 7 nós. Total 9990, identifique chegada a Mari, pista para 12.000 pés, 2.012. Foi 4201, me chamou? 5057. Total 9910. Opa, muitíssimo grande, direto do Duna da Presente, 9910. Controle Salvador, bom dia, tá 3171. Autorizado, chama táxi. Controle 2371, pode voar direto Leda? Autorizado, Leda. Confere? Autorizado. Direto Leda, grato. 3153, torre 1895, seu popô. E torre 18. 18, confirmado, 1895. Temos 11895. Obrigado, até daqui a pouco. Total, trip 9964, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1-3325. 288-1-2-3-3-5, trip 9964, obrigado, bom dia. Secundária 1-3325. 3325. Tô, bom dia, tá 3153, LS 90. 3153, baixado e travado? Afirmativo. Livre pouso na 10, o vento é de 090 graus com 8 nós. autorizar posto Sono 0, só 3, Sono 5, 6. Salvador, boa noite, 04, pushback, acionamento, portão 4. Em 804, 04, autorizado, chama táxi. Se autorizar, chama o táxi, 804. Bom dia, Gol 9642, informação Eco. No 642, bom dia, retire autorizado, nível 390, perícia 58, levado a pista 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5067. Essas informações, vamos a... fazer a mesma informação. Será coordenado, mantenha a brasileira. Sim, 3071. Zona 5067, Gol 9642 no 3. Sim, chama para o pegar o TAN 3890 para o táxi, 58 a bordo, 410, Fortaleza. Só um minuto para o táxi, 3890, Gol 9804, na escuta. 804 na escuta. O senhor já iniciou o pushback? Está negativo, está iniciando agora. Gente, vou pedir para o senhor aguardar, tráfego da TAN já iniciou, vai iniciar o táxi, vai passar a guarda após o mesmo autorizado, chama táxi. Tá bom, aguarda a passagem do tráfego, vai retornar a guarda, depois autorizado 804. TAN 3890, táxi Fátima no Índia, ponto de espera da 10, torre, no 1895, altímetro 1012. Fátima, 1 Índia, 1895, no ponto de espera, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Solo da 3153, livrou? 3153, ingressa na Alfa e reporta antes o táxi Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. 153. Olá. 4201, portão 01, número 1, no setor, mantém escuro. Paulo Salvador Azul 4040, posição 8 para pushback acionamento. 40008, autorizado, chama táxi. Autorizado, 4040. Após o tráfego da companhia livrando o parque Juliette 06. Juliette 06, 3-1-6. 715, bom dia. Autorizado, Brasília, 360, autorizado 17. Decolada 10, curva direita na arbora elétrica. Controle 1208, aciona 5075. Correto, não fechando o chão, pois espero que você não entre. Oi, bom dia, usa 3890, ponto espera, pronto. 3890, bom dia, linda, cola pista 10, o vento é de 080 graus com meia dúzia nós. A linda cola da 10, 3890. Então, 3171, chama em Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325. Dan 3890, decolou os 26, controle 120, desce a 8. 08, 3890. Já puxou no setor, você vai ter que aguardar. Santo Bogô, no 607, autorização 360, Guarulhos. No 607, Guarulhos, autorizado no 360, o operador 16. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5071. 2895, senhor, muitíssimo grato, eu tenho um bom dia. 1208-5071. 207, correto, chama de back planamento. Salvador 1804, pronto para o TAC, 168, Campinas, 3 horas e meia. 3 horas e 15, autonomia, alterna. Sobre a modulado, no 804, pode confirmar? Ok, 168 a bordo, Campinas, 3 horas e meia. Zero, né? Se escuta, baixa a tela. 195, altimetro no 013. Comi 13, livre o táxi, 1895, regulagem da 10. Obrigado, bom dia, 1804. Bom dia. Azul 40, só copiei Ribeirão Preto, pode confirmar o resto? 1-1-7 a bordo, 3 horas e 15. 4040, táxi direita via Índia. Ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1013. Táxi via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 4040. Salvador, bom dia. Gol 804, ponto espera 10, pronto. 804, mantenha o ponto espera aguarde. Mantendo o ponto espera 804. Azul 4201, portão 01, coordena essa equipe de solo assim que a aeronave da companhia passar a retaguarda. Puxa esse ano, chama táxi. Uno 1 1 8 9 5 1 1 8 9 5, obrigado. Lima, tem pista 10. Lima, tem 90, 0804. Total 9990, no solo, 30, livre à direita no 219. 219, eliminando total. 642, puxa, está em estacionamento. No 03, tô sim,